Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 109 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu descanso em Deus. Pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada pelas aparências do mundo. Pedimos paz e serenidade em meio a todo tumulto que nasce de sonhos em conflito. Pedimos segurança e felicidade, embora pareçamos olhar para o perigo e o pesar. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido com o que estamos pedindo. Eu descanso em Deus. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma, a segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. Esse pensamento tem o poder de despertar a verdade adormecida em ti, cuja visão vê, além das aparências, essa mesma verdade em todos e em tudo que existe. Eis aqui o fim do sofrimento para o mundo todo, para todos os que jamais vieram ou que ainda virão para passar algum tempo aqui. Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. Eu descanso em Deus, completamente imperturbável. Esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia, além da miséria e da dor, além da perda e da morte, e mais adiante em direção à certeza de Deus. Não há sofrimento que ele não possa curar. Não há problema que ele não possa resolver. Não há nenhuma aparência que não se volte para a verdade diante dos teus olhos. Pois tu és aquele que descansa em Deus. Esse é o dia da paz. Descansas em Deus, e enquanto o mundo é dilacerado por ventos de ódio, o teu descanso permanece completamente imperturbado. O teu descanso é o da verdade. As aparências não podem interferir em ti. Chamas a todos para que se unam a ti no teu descanso. E todos ouvirão e virão a ti, pois descansas em Deus. Eles não ouvirão outra voz senão a tua, porque deste a tua voz a Deus, e agora descansas nele, e deixa-o falar através de ti. Nele não tens cuidados nem preocupações, não tens fardos, ansiedade ou dor. Medo do futuro ou arrependimentos passados. Descansas na intemporalidade enquanto o tempo passa sem deixar seu toque sobre ti, pois o teu descanso nunca pode mudar de modo algum. Hoje descansas. E ao fechares os olhos, afunda na serenidade. Deixa que estes períodos de descanso e pausa reassegurem à tua mente que todas as tuas fantasias frenéticas não passavam de sonhos febris que se foram. Deixa a tua mente ficar serena e aceitar com gratidão a sua cura. Nenhum sonho amedrontador virá agora que descansas em Deus. Reserva tempo hoje para passar dos sonhos à paz. Hoje, a cada hora que descansas, uma mente cansada subitamente se faz contente. Um pássaro de asas quebradas começa a cantar. Um rio seco há muito tempo voltará a fluir. O mundo renasce a cada vez que descansas e te lembras a cada hora que vieste para trazer a paz de Deus ao mundo, para que ele possa descansar junto contigo. Com cada 5 minutos de descanso hoje, o mundo estará mais próximo do despertar. E o momento em que o descanso será a única coisa que existe vem para mais perto de todas as mentes desgastadas e cansadas, por demais exauridas, para seguirem os seus caminhos sozinhas. E elas ouvirão o pássaro começar a cantar, e verão o rio fluir novamente, com renascida esperança e com a energia restaurada, para andar com passos leves ao longo da estrada, que de súbito parece fácil à medida em que a percorrem. Hoje, descansas na paz de Deus, e do teu descanso chamas os teus irmãos para atraí-los ao descanso junto contigo. Hoje serás fiel à tua confiança, sem esquecer ninguém, trazendo todos ao círculo sem limites da tua paz, o santuário sagrado onde descansas. Abre as portas do templo e deixa-os vir do outro lado do mundo, e de perto também. Os teus irmãos distantes e os teus amigos mais íntimos, convida-os para todos a entrar aqui e a descansar contigo. Hoje, descansas na paz de Deus, quieto e sem medo. Cada irmão vem para descansar e oferecer o descanso a ti. Descansamos juntos aqui, pois é assim que o nosso descanso se faz completo, e já recebemos o que estamos dando hoje. O tempo não é o guardião do que damos hoje. Estamos dando àqueles que ainda não nasceram e àqueles que já passaram, a cada pensamento de Deus e à mente na qual estes pensamentos nasceram e onde descansam. E nós lembraremos a eles do seu lugar de descanso, toda vez que dissermos a nós mesmos: eu descanso em Deus. Citação do dia. Hoje eu me comunico com amor e graça. Sempre que estou procurando me expressar para os outros, eu sou responsável pelo meu efeito. É minha responsabilidade e apenas minha comunicar de uma maneira que convide o outro para dentro do meu coração. Eu estou ciente de que existem maneiras de falar e maneiras de me comportar que fazem com que o medo, ao invés do amor, aumente naqueles à minha volta. Não é trabalho dos outros descobrir quem eu realmente sou. Ao contrário, é meu trabalho tornar isso claro para todos verem. Se eu quero que os outros vejam o amor em mim, então eu devo mostrar isso para eles. Querido Deus, ajude-me a afiar minha personalidade, para que assim meu amor seja claro para todos. Minha suavidade não seja escondida de ninguém e minha bondade seja sempre expressada. Ajude-me a sempre encontrar um caminho afetuoso para comunicar meus pensamentos. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo enorme, com imensa gratidão a cada um de vocês. Até a próxima lição. Tchau, tchau.